Revolução. Há quanto tempo querem calar nossa voz? Mas quanto mais tenta, a gente aumenta e grita, é nós. Há quanto tempo querem calar nossa voz? Mas quanto mais tenta, a gente aumenta e grita, é nós. Essa vontade é desde cedo. Esse instinto de revolução habita dentro do meu peito. Fazer questionamento era mais que obrigação. Se todos dizem sim, porque eu não posso dizer não. Afinal, fazemos parte de um conjunto, mas cada um é cada um. Isso é lei pra todo mundo, e por falar em lei, falta lei para todos. Quanto mais trabalha, mais aumenta o imposto. Aumentaram o salário, legal. Deram o poder para o otário, infelizmente, natural. Um otário que agora dá tapa na sua cara, rouba sua família, seu vizinho, a sua pátria. Mas deixa estar, porque esses a vida ensina. Porque é fácil se ferrar quando se entra na neblina. Sempre tem um idiota que cai na própria armadilha. Essa carapuça serviu porque acertamos na ferida. Revolução, isso aqui, irmão, é uma revolução. Revolução, já nascemos protegidos e preparados pra ação. Revolução, isso aqui, irmão, é uma revolução. Vejo os da velha e nova escola, tudo por aí. Então se é pra somar, chamo os Young Kings. O movimento se fortalece e cresce cada vez mais. Um bando de rebelde, somos bem mais. Cansamos de ouvir sempre a mesma piada. Cansamos de discurso e depois mais nada. Se o tempo é pra ação, eu não vou ficar parado. Sigo na estrada com os amigos lado a lado. Quem é guerreiro sabe como é que é. Instinto que se mistura junto com a fé. As vozes se misturam, adrenalina sobe mais. Uns só sabem assistir, outros mostram como faz. Se tu quer fazer parte, então tá mais que na hora. Se liga que essa marcha também tem trilha sonora. Cê tá se arrepiando, tá sentindo a pulsação. Então cola com nós, vamos pra revolução. Revolução, isso aqui, irmão, é uma revolução. Revolução, já nascemos protegidos e preparados pra ação. Revolução, isso aqui, irmão, é uma revolução. Revolução, começando nos ouvir e atingindo o coração. Destruindo barreiras, elevando o sentido. Nas caixas de som, nos fones de ouvido. Vídeos de internet, manifestações. Nada nos impede, somos a voz de milhões. Tem algo bom acontecendo e você tá ligado. A força está crescendo e não dá pra ficar parado. Tá mais que na hora do planeta nos ouvir. Então vamos embora e joga fora o que é ruim. Vista a armadura da inspiração. Mantenha sempre na cabeça a razão. Sinta no seu peito a motivação. E vamos junto desbancar esse bando de cuzão. Chega de 10 imposta na cabeça dos seus filhos. Chega de tanta bosta maltratando os seus ouvidos. Avisa os caras, revolução começou. Só me identifico com os loucos pra te contar que eu vou. Revolução. Mas quanto mais tenta, a gente aumenta e grita, é nós. Há quanto tempo? Revolução. Mas quanto mais tenta, a gente aumenta e grita, é nós. Quanto tempo? Revolução. Mas quanto mais tenta, a gente aumenta e grita, é nós. Há quanto tempo? Revolução. Começando nos ouvidos e atingindo o coração. Revolução. Isso aqui, irmão, é uma revolução. Revolução.